caiu, aí tudo é a tua queda agora. Ah, tô com um problema. Tô focado no brocha na pessoa. Daí, a culpa é da queda. Ah, mas aí não. Tu tá ganhando pouco. Pra justificar a brochura com queda, claro, batida de cabeça. Tu põe tudo na queda, chegou atrasado. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádio. 6:05 desta tarde de quinta-feira, Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas. Chegamos com o Pretinho Básico em clima de sambinha. O patito de mim abusou. Em homenagem a Martinalha. Tirou patito. Ela que pega muito mais mulher do que todos nós juntos. Isso aí é Antônio Carlos e Jocafe. É verdade. Eu lembro do meu pai ouvindo isso nas suas fitas cassete, no seu carro. Demais. É o mesmo cara do Cabalu Herê, que é a música que o D2 usou pra fazer com a Lé, né? Isso aí, mano. Fala aí, Mr. B, beleza? Boa tarde. Posso já mandar um abraço e devo agora, pra não esquecer, depois o Luquinhas, Lucas, garotinho pequenininho, um abraço. E também o Paulo, que é professor e tava nos assistindo lá naquele dia que a gente fez aquela brincadeira na... Paulo, professor? Isso. Quando todo pretinho tava no palco e tal. Na universidade. Não, tu esqueceu? Tá bom, esqueceu do apoiar da universidade? Chapecó? Não, tudo bem. Beleza. Sim. Bom, enfim, deu um abraço. É. Isso, Paulo, obrigado. Querido Paulo, professor. Boa. Fala, Marcola. Protestar aqui, né? Contra quem, Paulo Marcola? Contemporâneo. Por quê? Que houve? Agora mais põe a culpa na queda. Tudo é a queda. A queda dele agora é motivo pra tudo. Ele, acho que eu bati o pé. Não vou poder fazer amanhã o horário. Alguém faz pra mim. Caí, fiquei sem voz, faz pra mim amanhã. Tem como alguém dirigir pra mim o carro aqui por causa da queda? Óbvio. Alguém fazer um carinho nas minhas costas. Alguém me paga um lanche. Já passou. Me paga um lanche por causa da queda. Passou, parece passou, a minha já, mulher. Já tá bom, já fez tomografia, tá tudo certo. Já fiz até, ué. É. E aí, Borazinho, tu tá bem então, né? Tô legal. Tá no blog legal. Do Pretinho o vídeo já, inclusive? Tô melhor que o Lelê. Só o áudio. Só o áudio. O vídeo não conseguimos botar ainda nas câmeras internas aqui e tal. Segurança não tá. Como toda câmera de segurança. Não tava filmando. Não, tá enganado, tava filmando sim. Mas aqui não é o Google, amigão. Aqui vai demorar um pouquinho. Não é o Google ainda. Tá. 3 dias aí pra liberar. Beleza, tá bem. Fala aí, Amaralzinho! Eu tô bem, cara. Que bom, Amaralzinho. Sabe sensacional. Hoje, olha só aí, em homenagem ao pessoal da Sicredi. Certo. Hoje é o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Olha cara, aí, internacional. E a Sicredi é uma das mais antigas cooperativas de crédito do Rio Grande do Sul. Muito bom. Se não a primeira. Pra quem não sabe o que é uma cooperativa de crédito. Explica pra nós, Marcos. Que nem um banco, mesma coisa que um banco. Boa. Você vai lá, você pode ser só que é melhor do que um banco. Tu participa dos lucros. Você é sócio do banco. Não é cliente. É como você é sócio, você compra lá, paga uma mensalidade, é dono do banco. Tem cartão igual. Aí, acionista. Crédito, né? Tem débito. Vira banqueiro daí. Pega empréstimo e tudo mais. Tem a poupança lá no Sicredi, tudo sensacional. Isso. Sensacional. Muito bom. Muito bom. O Alcemar tá aí. Beleza, Alcemar, como é que tá, querido? Eu não entendi, mas deve estar tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem, Alcemarzinho. Tudo bem. O Zacarias tá aí também? Também, toda a galera que vem com o Pedro Esmanioto, nosso querido Lelê, estrela móvel do Pretinho, tá com a gente. Vamos no sambinha, Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê! Batuco mais, né, velho? Não batuca mais. Eu tô proibido por um cara que manja a história do batuque. Ritmista, né? Aqui do meu lado, meu ídolo Porã. É o sambista. Ele disse pra mim não batucar mais, eu não batuco mais. Lelê, uma curiosidade, a tua camiseta traz os símbolos assim como a faixa que o Bono usou na testa? Quando ele fez o batuque, ficou muito pra mim agora. Como a grande maioria das camisetas que eu uso, Mr. P, é brinde. É brinde. Ah, tu não sabe o que é? Camiseta de brinde. Não, eu ganhei num camarada meu. O Bono teve uma turnê que ele usou constantemente uma faixa com todos os símbolos de todas as religiões, etc. Eu sei que esse aqui tem no disco Led Zeppelin. Esse aqui no Black Sabbath. Essa cruz ao contrário, o que significa? Então é outra coisa. É o capeta. Eu vou me informar e vou trazer na próxima. Esse bode. Eu trago as informações pra vocês. Pode usar esse tipo de símbolo na firma aqui? É, acho que não. Não pode. Não pode, tá. Posso tirar a camisa? Pode tirar a camisa. O meu umbigo do jeito que tava. Não, melhor não. Ô, queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui rapidinho. Ó. Hoje de tarde eu vi uma blitz ali na frente do Olímpico. É bom avisar. Não é bom avisar. Os caras estão ali fazendo o trabalho deles. Mas o que me incomodou nessa blitz é o seguinte, cara. Uma ouvinte da rádio, ela me atacou depois pra falar ali. Pô, olha só que situação. Acabei de perder meu carro ali na blitz. Como assim acabou de perder teu carro na blitz? Os caras ficaram com teu carro por algum motivo. Qual o motivo? Ela falou, pô, é o seguinte. Eu paguei meu IPVA. Estou aqui com o documento onde está provado que eu paguei o meu IPVA. O guia do banco? Só que, exatamente, a guia do banco paga, autenticada mecanicamente ali. Mas com a greve dos Correios, o meu documento ainda não chegou. E era já para ter chego há 10 dias. Sim, demora uma semana. E o seu azulzinho não foi sensível o suficiente para liberar a menina? Aconteceu comigo isso. Cara, os azulzinhos estão ariscos desde a semana passada. Desculpa, Fetter, mas lei é lei para ser cumprida. Não pode andar com um carro sem o documento. Lamento. Não, mas não, ela pagou, mas tá pago. Não, não, pago. Mas ela só não, tá tem o documento de rodagem. Ela tem o documento de rodagem do ano passado que valia até 15 dias atrás. E entendeu? Tem mais. O sistema. Não, não, desculpa, mas sistema. Isso aí é. O nome disso é. Eu não vou dizer o nome disso. Não, mas olha aqui, ó. E se chegam 30 pessoas ali e dizem a mesma coisa? Não, vai dizer. É provar, mas tá né? Sistema. Não, mas podem provar, mas não pode. Sabe aquele sisteminha que tem nas estradas e alguns pardais que tu passa? Sim, todos desligados. E ele te identifica. Ele te identifica pela tua placa. Sim, é o dedo duro, né? 2 quilômetros antes, ele te identifica pela placa se tu tá ou não em dia. Isso. Esta mesma tecnologia que serve para nos multar, não serve para liberar esta moça. Boa. Que está... Que tá lá no sistema, que tá pago, entendeu? Não, o sistema tá lá. Tá lá no sistema, tá pago. Ela não tem tecnologia. O documento de rodagem. Mas ela tem o comprovante de porta. Aí é lei e determina que tem que ter o documento de rodagem, não importa o que for o outro motivo. O papelzinho do banco não libera. Eu sou muito ingênuo, eu tenho que me ferrar. Porque eu acredito no bom senso, velho. A mulher tava trabalhando, levando a vida dela ali, ganhando o pão dela, rapaz. O que a gente tá discutindo é o seguinte: a tecnologia foi muito rápida pra multar quem tá com o IPVA atrasado. Exatamente. Agora a tecnologia não consegue ser rápida o suficiente pra liberar um cara que tá com o IPVA em dia. O problema não é dela, o problema é da EPTC, que não tem tecnologia pra conseguir verificar no sistema se tá pago ou não. Pode, tem. E pode constatar que tá pago. Não pode, porque é obrigatório, por lei, que o carro, ao estar no trânsito, tenha por obrigação aquele DOC. Se isso é certo, se não é, é outra coisa. Mas a lei tá aí pra ser cumprida. Mas nós estamos falando de uma licença poética. Mas aí, me desculpa, nós estamos alimentando uma coisa que nós não podemos alimentar. Nós estamos se repetindo. Bom, é um debate, cara. É um debate, a gente não vai sair disso. Mas, enfim, a minha opinião é que faltou sensibilidade, a tua opinião, e eu concordo com ela, é lei, mas toda lei é quebrada. As leis existem para ser quebradas, na verdade, nesse país, né? Mas aí vai do teu julgamento, do meu julgamento. A verdade é que os azulzinhos. Vai do meu julgamento que ministro não pode ganhar dinheiro por fora. E os azulzinhos estão ok, mas aí é isso que eu quero dizer. Está lá, acontece, é um fato, acontece. Tá, mas não se mistura. Não se mistura. É que eu fiquei puto mesmo. Eu fiquei puto porque é muita sacanagem. É dois pesos e duas medidas. É uma EPTC do bem e uma EPTC do mal. É assim que é. É, cara, isso já aconteceu comigo. Eu tive meu carro guinchado por estar com sacanagem, com papelzinho. Sacanagem, muita sacanagem. Mas é que o que tá na lei é realmente o que o Pita tá dizendo. Não tem como liberar. Não pode, cara. Tá acima do azulzinho. E se o caso, e se o fiscal liberar, ele vai prevaricar. É o crime de prevaricação. Perfeito. E aí quem vai pagar isso é ele. Eu tô errado, então. Eu tô errado, quero pedir desculpas. Não consigo. É um absurdo, é estúpido. Errada tá a lei. A lei tá errada. Nesse caso, a lei tá errada. Mas pode o fiscal ser. Vai o quê mesmo, Maurício? Prevaricar. Então vamos questionar a mudança da lei. Aí, perfeito. Agora nós não podemos questionar a atitude do azulzinho. Mas é o que a gente tá questionando. A gente tá questionando a lei. Não. Estamos questionando o bom senso dele. Eu tô questionando a lei. Resumo, então. Você que pagou o IPVA e não recebeu o documento, ande de ônibus. Ande de ônibus. Perfeito, não sai de casa. Ande de ônibus. Não. Sai de casa, mas uma outra coisa que tá acontecendo muito, que é o seguinte: você para numa blitz, não só o bafômetro, eles pegam a tua carteira e guincham o teu carro. A EPTC não pode pegar a sua carteira. Por lei, a Brigada Militar, Mas ela não pode. EPTC não é autoridade, né? É fiscal de trânsito. Autoridade é brigadiano. Brigadiano é por isso que a gente tá questionando a lei. A lei, ela funciona muito bem na hora de punir. Exato. Na hora de beneficiar o condutor que tá certo, tá com o IPVA pago, ou que não pode ter sua carteira levada por um agente da EPTC. O cara não deveria ser um cara da Brigada, mas não tem o cara da Brigada lá. Levam igual, a gente passou isso, uma colega nossa passou por isso. A EPTC confiscou a carteira dela e não pode. Deixa eu contar uma história rapidinha que é muito boa pra exemplificar. Eu tava numa estrada e fui parado por um policial Polícia Rodoviária Federal, porque já tinha um radar me pego com alta velocidade e me multou ali na hora. E deu, multou. Mais ou menos uns 30 dias depois, eu tive que passar pelo mesmo local e, casualmente, esse mesmo policial me atacou. Eu tava com outro carro E eu tinha pago o documento. Eu tinha pago o documento de rodagem. O IPVA, tinha pago o IPVA, mas não tava com o documento. Tava com o documento. Porém, o seguro não tava pago, porque eu pensei que tava junto na hora de pagar no banco e não tava. E aí ele teve que guinchar o carro. É, aí sim. E aí, paciência, guinchou. Uns dois meses depois eu fiz uma festa na cidade onde aconteceu isso. Cidade. E o policial tava lá. E depois que eu fiz o show, ele me chamou num canto e disse: tu tá me reconhecendo? Aí eu, pá, tu é o mesmo policial que me montou uma vez, me guinchou na outra. E ele olhou pra mim e disse assim, ó, eu fiz questão de vir aqui pra te dizer o que eu não pude dizer quando eu tava trabalhando. Eu sou teu fã como há muito tempo tu não imagina. E te ouvia durante muito tempo, durante a madrugada. E tu não sabe o quanto ruim foi pra mim te multar e pior ainda, guinchar teu carro. Vou te fazer um pedido. Anda sempre correto pra eu não precisar passar por isso. Pá. Que bonito. Bonito, tio. Então, que bonito. Ele sabe quem ele é, um abraço pra ele e eu reconheço que ele fez o que ele deveria. Pegou a MSN? É, nós vamos conversar, né? queria pedir desculpas de novo, então, tá? Desculpa aí, me exaltei, porque fiquei puto mesmo. Não. Porto Alegre terá 5 jogos pela Copa do Mundo de 2014, 4 pela primeira fase e 1 pelas oitavas de final. A tabela de jogos da competição foi apresentada hoje pelo secretário-geral da FIFA e a abertura da Copa será em São Paulo, com a presença do Brasil. As semifinais serão em Belo Horizonte e São Paulo. A disputa do terceiro lugar será em Brasília e a final no Rio de Janeiro. Seleção brasileira não vai jogar nas regiões Norte e Sul. Na primeira fase, o Brasil vai atuar em São Paulo, Fortaleza e Brasília. No mata-mata, pode passar por Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, São Paulo e Brasília. Os 5 jogos de Porto Alegre serão em 15 de junho, um domingo, 18 de junho, quarta-feira, 22, domingo, 25, quarta e 30, segunda-feira. E já deu. Pelas oitavas de final. E deu. Deu 15 dias de Copa no Brasil e olhe lá. Na fase de grupos, as partidas serão às 13, 16, 19 e 22. E a partir das oitavas de final, os jogos serão às 13 e às 17. Provavelmente os jogos em Porto Alegre vão ser a 1 da tarde. É, porque é inverno. Porque é inverno, então a FIFA vai colocar os jogos da região sul a 1 da tarde. Então a gente vai ter jogo quarta-feira, 1 da tarde. Vai ser Nova Zelândia. É, jogos da primeira fase e um jogo das oitavas. A gente vai pegar aqui Zaire e Turquia. É, mas deve ter um Gabão e Nova Zelândia. Mas deve ter um cabeça de chave que vai jogar aqui, tipo um Uruguai, Argentina. O que você acha melhor aqui, uma cabeça de chave com Itália, Alemanha ou um país vizinho aqui? O que será que é melhor? Por causa da colonização, é legal, mano. Parece que não vai ter cabeça de chave, os cabeças de chave não jogam na mesma cidade. Ah, é? Vai acontecer, a Alemanha, por exemplo, não vai jogar 3 vezes na mesma cidade, ela vai ter que viajar, o que é absurdo num país do tamanho do Brasil. Então aqui não vai ter repetição de seleção jogando na mesma cidade. Não vai ser um grupo aqui. Não vai ser um grupo aqui, não vai ter uma sede aqui. O Fetter falou da possibilidade dos jogos do Brasil e a gente tem um jogo certo do Brasil em Fortaleza, né? E a gente abertura em São Paulo. E tem uma possibilidade numa oitava e numa quarta de o Brasil voltar a Fortaleza. Tá? Possibilidade do Brasil jogar em Porto Alegre não existe nenhuma. Mas o Brasil abre a Copa em São Paulo, né? O anfitrião sempre abre. Vocês lembram do último jogo do Brasil aqui em Porto Alegre? Foi na semana de comemorações do centenário do Inter. Inter e Peru. Vocês lembram quantas pessoas tinham? Brasil e Peru. Não tinha 20 mil pessoas no Beira-Rio. Inter e Peru. Desculpa. Vem Brasil, cá. E o Brasil só vai jogar no Rio de Janeiro se chegar na final, é isso? Exatamente. Isso. Só isso. Joga no Maracanã se chegar na final, que é um absurdo. Ou seja, a gente corre o risco do Brasil jogar. Tá certo. É. Pra jogar no Maracanã tem que chegar na final. Entre nós, né, mas aí o Brasil pode jogar 2 vezes em Fortaleza e não jogar no Maracanã e não jogar em Porto Alegre. Brincadeira. De grande futebol do Ceará. Devia abrir no Maracanã, meu? E não tá abrindo no Maracanã por politicagem. Não, e Brasília, né, cara, que é uma cidade que não tem representante nem na Série A e nem na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai receber, além da abertura da Copa do Mundo. Capital, né? Pois é, cara, mas é que tem gente que não acha que sejam decisões políticas, Maurício. Aí é que tá. Bom. Tem gente que não acha que é. Tem gente que acha que só depende da competência dos dirigentes e blá, blá, blá. Cara, vamos com uma boa notícia agora, então. Casamento reduz risco de demência. Olha só, cara. Eu que cara, por isso tu tá a caminho da demência. O cara que fez essa pesquisa aí tá muito louco. É solteiro. Ser casado ou viver com alguém reduz em 50% o risco de demência e Alzheimer. Demente. A conclusão é de uma pesquisa de cientistas suíços e finlandeses publicada na revista British Medical Journal. Segundo um estudo, divórcio e viúvas, por outro lado, triplicam as chances. Cara, o divórcio é. É. Tu é pior e casar, viúvas... É pior casar. Não, pior, porque vai acabar ou no divórcio ou não. Cara, eu prefiro ser demente do que morrer, quer dizer, casar. Não, qual a chance? Qual a chance do cara morrer junto com a mulher? Quase zero. Teve um casal que morreu de mão dada essa semana, vocês viram? Não. É. Eles viveram juntos por 74 anos, Andres se acidentaram. Love. E os corpos estavam de mão dada. Que coisa. Tá nos principais sites. É verdade, cara. Meu. Isso bah, que triste. Que história. Emocionou o Zacarias. Bah, que triste. E eu brabo com o EPTC que ficou com o carro da mulher lá. Que mas tava a solteirice assim, não causa demência. Que o solteiro, ele troca o nome das mulheres. Ele... é muita mulher. Sim. Tem um amigo meu que solteiro, ele é solteiro e ele só fica com meninas que se chamam Paula. É mesmo? Pra não se perder, pra não se perder. Ele não tem esse problema. Ah, tu é Paulo, então vamos lá pra bom, cá. Mas então ele corre riscos. Paulo né? Dentro. Bom, não sei. Só tô contando uma história que eu sei, de um amigo meu. Paulo Dejado. As cinzas do vulcão chileno começam a diminuir. Entre amanhã e domingo, há possibilidade de chuva, principalmente no período noturno. Oba. Durante o dia, a temperatura deve ficar entre 24 e 25 graus. E a partir da segunda, o tempo fica nublado. E com possibilidades de chuva em função da aproximação de frente fria. Santa Catarina, Almir, olha que beleza. Foi premiada pela quinta vez como melhor destino turístico do Brasil. Ah, maravilha. Quem ganhou lá? Quem ganhou? O prêmio é da revista Viagem e Turismo, da editora Abril. Chapecó ganhou? A escolha é feita em duas fases, olha só. A primeira com base na preferência do leitor, que votou na internet em várias categorias. Show. A segunda realizada em parceria com o Ibope. Japonesa ali, que pesquisa junto aos turistas que visitaram e testaram os locais citados, como hotéis, museus e restaurantes. Palhoça. Santa Catarina também ocupa o terceiro lugar como destino turístico do país no ranking da Agência Brasileira de Viagens. Que beleza, hein, meu? É muito por Florianópolis. É, deixa só ver se eu entendi, então. Palhoça, né, cara? O primeiro... Balneário, Forquilhas, né? Forquilhas, ali tá... Forquilhinha tá tudo. Primeiro lugar no... Como é que é o nome da pesquisa? Como? Destino, melhor destino. Melhor destino turístico do Brasil. Então, no melhor destino turístico do Brasil, nós não teremos Copa do Mundo. É, não teremos. Mais uma crítica do Lelê aí. Não, é, que a gente tá analisando o contexto. Lelê, hoje tá ácido, tá ácido. Não, mas é que eu só tô... Tá, e é, por que tem Cuiabá e não tem Florianópolis? É, eu só tô analisando como um contexto. Mas Florianópolis tem hoje a capa da revista Trip, que é dois surfistas se beijando na boca. Maravilhosa. A capa maravilhosa, sem preconceito, da revista Trip, fotografada na Praia Mole. Dois surfistas se beijando na boca com as suas pranchas, e um deles com a mão na bunda do outro. Maravilhoso. Revista Trip, meus parabéns. Um beijo na boca do editor. Maravilhoso. Histórica, cara. Uma capa que quebra preconceito. É a capa da Trip. Não é a capa da Fluir. É a capa do ano! A Fluir ainda não chegou nesse patamar. Da Trip. Fluir ainda não chegou lá. Dois surfistas se beijando na bola. Olha, daqui uns dias vai ser capa da Gol. Revista Gol. Dois jogadores de futebol se beijando. Dois comandantes. Vocês já viram uma campanha? Não sei se é uma campanha publicitária, mas tá o Minotauro. Tô bandida hoje. Tá o Minotauro e o Anderson Silva se beijando. Não se beijando na boca, mas tá. Os dois sem camisa. Faltava, né? O Anderson Silva dando um beijo no rosto do Minotauro, os dois abraçados, e escrito assim: vai aí, homofóbico, chama eles de viado agora. Essa foto foi tirada na capital dos homossexuais. Maravilhosa. Porto Alegre. É verdade. Foi tirada aqui. Florida, pra acabar com os homofóbicos. Homofóbicos. Boa, isso. Tô ficando demente, tô solteiro. Neila, agora tu tem o Neilinha, é isso? Tô ficando demente. É o Neila e o Neilinha. Maravilhoso. É só as palmas, ele é só claque. Não, e o bordão. Adoro. Maravilhoso. Isso aí, ele faz o meu cabelo. Ele pica atrás. Muito bom, obrigado, tá? Vamos dar uma girada, tá na hora aí, 6h25, Jirimu! É, meu, vamos lá, meu! Bora, Jirimu! Ele nunca fala o que é, né, cara? Anuncia aí! Ratos do dia! Ai, ai, meu! Pode chamar o Cidão aí, né? Flatos do dia, no Pretinho Básico, hoje com Jerimon. E aí, meu, vamos tocar hoje aí, olha que horas toca, já são, cara. Toca! Ah, vamos tocar, vamos tocar. 8 e 1, Penélope Cruz mostra a calcinha. É como boa, assim, Jerimon? É cara, como ela, assim? Ouve, foi o que eu disse. Mostrou a calcinha? Mostrou a calcinha, ela tá interpretando a Nana Gouveia, eu acho. Maravilhosa. Pagou peitinho e mostrou a calcinha. Pô, teve muito mais aplauso pro beijo do surfista do que pra calcinha da Penélope. Maravilhoso. Bela lembrança, Lelê. Neste sábado no Patrola, Jerimon, só te dar um toquezinho, aí neste sábado no Patrola do Rio Grande do Sul, vai ter a matéria, uma matéria grande, bonita, grande, valorizada, é do nosso, da nossa peça de teatro, quando apresentamos lá no Barra Shopping Sul. Sabe qual é a conclusão das pessoas que editaram a matéria e que viram a matéria inteira, bruta e depois editadinha, líquida? Uau! Melhor editado. Todos vocês, os que não são, querem ser mulheres. Cara, como é que descobriram isso? É uma acusação grave, assim, mas verdadeira. O teatro faz isso. Maurício Amaral é o destaque do teatro. Maravilhoso. É o teatro. O teatro tem, inclusive, uma pessoa nua. Mas isso é um elogio, porque o teatro precisa disso. Claro. E uma pessoa que faz teatro, ela tem que se entregar. Exatamente. Ela tem que olhar no olho do outro. O teatro é a arte da vida, Neira. A arte da vida é o teatro. Maravilhoso. Precisa se abrir no palco. Sensacional. Manda, Jirimu. Não perca, então, no Patrola, 11h15, sábado. Vitor, um beijo. Cara, eu tô fora disso aí. 10h51, Carolina Jackman vai a shopping com o filho caçula. Ó, caçulinha. E aí, Faustão? Filho caçulinha. Meio dia e 12, Fiuk confere lançamento de perfume em São Paulo. Olha só, hein? Já conferiu e foi embora. Que momento. Foi embora. Vai, tá na nova novela aí, né? Não tá, sei. Tá numa nova novela, gente. Não, Porozinho tá, sabe. Tá, eu não sei qual. Porozinho, fala aí não no pijama qual, de manhã. Não sei qual é, querido. Ah, tá te fazendo agora. É o Finistampa. Então conta o Astro aí. Ah, o Astro tá legal, o Astro, meu. O Astro tá nos últimos momentos aí. E a Zola? O Herculano, Herculano, Quintanilha. Tá uma loucura. 14h21, Thaís Araújo circula pelo aeroporto com o filho Vicente. Circular é ficar meio perdido, assim, ficar circulando. O cara tá caminhando, tá matando um tempo. Tu não sabe quem quer circular, mano? É, tem ar-condicionado, né? Ah, e circular. Matando um tempo, olhando as revistas. Ô, meu, então esse sábado é o sábado do Pretinho, porque o Pretinho vai estar também no Anonymous Gourmet. Que beleza, velho! Às 8h30 da manhã na RBS TV pro Rio Grande do Sul. Essa é a detalhe. Isso mesmo, exatamente. 8h30 da manhã, então, Pretinho Básico com o Antônimos Gourmet no Anônimos Gourmet. Invadindo a tela da RBS TV, então. Invadindo. 16, Antônimos. 16h45. Presta atenção, Antônimos. 16h45. Daniel de Oliveira e Vanessa Giacomo levam filho à praia no Rio. Só família. Só família. Ah. Só família, Antônimos. É horário bom, né? Pra levar o guri, pra não pegar o sol. Tu é que tá dizendo, meu, eu não sei de nada. Ah, horáriozinho deve bom. Deve ser spam, deve ser spam. Ah, o Lelê. Ah, e agora, pra fechar aqui, ó. Bora. Pra fechar, Magnato, vamos embora então. Atenção, presta atenção. Vambora. Manda ver. Aqui, ó. Manda ver. Presta atenção. O que é, Jerimon? 21 minutinhos atrás. 21 atrás. 21. Era 18:07, Faustão. Olha aí, Justin Timberlake. Que hora era, Faustão? 18:07. Justin Timberlake. Timberlake. E Jessica Biel jantam em família e reatam o namoro. Oh, que bonito. Potter vai ficar triste. Justin. O Potter vai ficar triste. Sim, ele gosta do Justin Timberlake. Ele gosta do Timberlake. Ele gostaria de ser o Timberlake, inclusive. Vocês manjam a Jessica Biel? Claro. É maravilhoso. É maravilhoso. Linda. O próprio Justin Timberlake é maravilhoso. Maravilhoso sou eu. Tem um bafo de manhã cedo, que é um troço. Maravilhoso. Come cebola. Cara, maravilhoso é a Betty Faria, meu. Altas gatas. Quem tá aqui, meu? Sou eu. Oi, Zaca. Essa é pras crianças, muito boa. As crianças. É pras criancinhas. Fala aí, tio Zaca. Vamos lá, olha só, Luzinho. O que, que o chinelo falou pra barata? Tempo. É uma historinha. Então, Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. E o que, que a barata respondeu? Pro chinelo? É, pro chinelo. Tempo. Nossa, nossa, assim você me mata. Que isso? É que é uma música, né? Do... Ai, se eu te pego. Ai, do Teló, ai, né? Agora tem a versão com Lazier, né? Vocês viram? Não. Tem, bota no YouTube ali, Michel Teló e Lazier. Sacariza é... Eu gostei. E aí, Pedrinho? E aí, guri, qual é? Como é que é? Tamo aí. Beleza, guri? Não pode parar, né? Quer que eu bote tua trilha, guri? Não pode parar, não. Não precisa botar, não. Tá, muito legal aí. Dá aquele levante legal aí pro hip hop. Todo mundo junto. Alô, MC. Alô, MPB. Nós mesmos, vagabundo. Tamo junto. Tô aqui do lado do teu parceiro, Porã. Começou a tocar o teu som da rádio, né, Porã? É, isso aí. É muito legal. E aí? Meu filho, né? Fiquei meio chateado essa semana. Tem filho? Eu tô quase te chamando pelo nome verdadeiro, tem que me cuidar. Achei que tu tivesse uma filha, guri. É mesmo? Tenho filho. Uma filha? Tenho uma filha grande. Mas é, minha filha grande, né? Ah, minha então filha. Não é um piá, é uma guria. Não é, uma guria. Uma guriazinha. E aí ela foi pra Berlim, né? E mandou uma carta pra mim, falou assim, ó, oh, Berlim é maravilhoso. As pessoas são excelentes e eu estou realmente gostando daqui, mas pai, eu estou um pouco envergonhada. Chegar com a minha Ferrari na faculdade, a Ferrari 599 GTB em ouro puro. GTB! Em ouro puro, a Ferrari da minha filha. E ela é envergonhada, porque todo mundo, os professores, os colegas, vão de trem pra faculdade. Aí o que eu fiz? Eu fiz, mandei um cheque de 20 milhões de dólares pra ela comprar um trem pra ela também, né? Todo mundo vai de trem pra faculdade. Um beijinho dela também, muito legal. Um beijo pra ela. Muito legal, um beijo pra ela, filho. Tá nos ouvindo. Dá um abraço aqui, guri. Tá, não, vou te cumprimentar. Que isso? Agora começa. Tô de boa, tô de sangue bom. Tá de boa, né, sangue doce. Agora eu já superei. E agora essa superei essa história aí. Essa época começa as viagens pra Cabo Frio sem parar. Cabo Frio direto, né? Cabo Frio não tá bombando mais. É, meu, que agora. O melhor destino, segundo a revista Viagem. É Santa Catarina. É, Palhoça. Palhoça. Tá... Palhoça? Palhoça. É mesmo? Tá no mapa. Eu tinha falado outro lugar. Xangai. São José. Xangai foi caído também. Ah, caiu? Fim de semana passado foi legal, mas já caiu. Já caiu. Cara. Pô, que segunda-feira coisa, desaparece. Que lá, é o cara tá atualizado com o que rola no mundo inteiro. Tá ligado, vamos ver aí, Lelezinho. Obrigado, guri. Valeu. Pois a velhinha chega e pergunta pro gurizinho assim. Essa bola é tua, menino! Estragou alguma coisa? Não! Então é minha, sim. Isso aí era pra mim. A produção deixou pra mim aqui, João. Yeah, desculpa, tô querendo me derrubar nesse programa. É tão pequenininho, Joãozinho, é fácil. E aí, Porãozinho? Vou contar uma velha, dá pra contar uma velha. Piada velha do Porão! Apoio! Seras Tatuco! Tatuco ser em tudo! Quem manda piada é o Matheus Justo, de Sombrio, Santa Catarina. É justo. Esse cara é justo. Benção, padre. Deus o abençoe, meu filho. Padre, o senhor lembra do João Pintor? É claro, meu filho. Pois é, padre. O João veio a falecer. Que pena, meu filho. Morreu de quê? Eu moro numa rua, né, padre, sem saída. A minha casa é a última. Ele desceu com o carro, bateu no muro lá de casa. Coitado, morreu de acidente. Não, seu padre. Ele bateu com o carro, voou pela janela, caiu dentro do meu quarto, bateu a cabeça no meu guarda-roupa de madeira. Oh, que pena. Morreu de traumatismo craniano. Não, seu padre, não. Ele tentou se levantar, pegando na maçaneta da porta, né, que soltou, e aí ele rolou a escada abaixo. Coitadinho, morreu de fraturas múltiplas, então... Não, seu padre. Depois de rolar a escada toda, ele bateu na geladeira, caiu em cima dele. Puta, mas é o Highlander. Que tragédia. Morreu esmagado, então. Não, seu padre. Ele tentou se levantar, bateu com as costas no fogão, a sopa que tava fervendo caiu em cima dele. Oh, coitado, morreu desfigurado. Não, seu padre. No desespero, ele saiu correndo, tropeçou no cachorro, foi direto na caixa de força. Caixa de força? Oh, que pena. Morreu eletrocutado. Finalmente morreu eletrocutado. Não, pai. Morreu depois de eu dar dois tiros nele, pai. Você matou o João Pintor? Claro, o viado da puta tava destruindo a minha casa lá, pá. Ó, João, fica esperto aí comigo, hein, João. Matheus Justo, de Sombrio. Eu liberei o Alcimar, agora tô com o João. É, o Alcemar não deu no corpo pro João. O João. Pintor? João do Alegrete lá. Tá confirmado dia 10 de fevereiro. Confirmado, meu bruxo. Tá confirmado. Quem mais já tá confirmado dia 10 de fevereiro? Pessoal, aqueles que ficam no centro pulando dentro de facas. Dentro de facas? É. Como assim? Das rodas de tô ligado. Chamei todos pra fazer um show pra nós lá. Fazer um show. Vai ter três shows. Chama o Fernando Sete Cordas também pra tocar. Tá, grande Fernando Sete Cordas. Cuidado, Fernando Sete Cordas. Grande Fernando Sete Cordas. Muito bom, hein? Mais alguém? Jô Soares. Jô Soares? Confirmado? Confirmou. Puta que demais, Alguém. Imagina, já tô imaginando as rodinhas conversando. Faustão, Jô Soares e Galvão Bueno. Caraca! Na minha... Onde é que vai ser a festa? Vai ser ruim pros outros falar também, né? É, vai ser. Ninguém vai mais ser. Vai falar na onde festa. Onde é que vai ser a festa, Almir? A festa vai ser na tua casa. Na minha casa? Não cabe tudo isso de gente claro na casa. Claro que cabe, tu moras numa casa. O Jô já não entra. Tu moras numa casa. O Jô já não entra lá. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência neste momento classificados aqui. Baixa a trilha aí, operador. Ô Amaral, não tô achando os classificados, cara. Mas era pra tá aí. Era pra tá aqui? Era pra tá aí. Deixa. Bom, vamos faturar então. Não, peraí, Almir. Só vou dar uma. Tá aqui. Desculpa. Traz tá aqui, Almir. Tá aqui. Bom dia, galera do PB. Bom dia. Eu e minha noiva queremos vender o apartamento. Moramos em Long Beach. Ah, é piada, né? O cara quer vender um apartamento em Long Beach no Pretinho. Praia Comprida. Praia Comprida, é mesmo, mas podem chamar de Praia Comprida. Esse é o bairro da verdade, na verdade é o bairro em São José, Santa Catarina. Exatamente. Tá bem, boa. Daí ele faz assim, hehehe. Pedimos míseros 110 mil reais para um apartamentão de 2 quartos com cozinha americana, sacada, estacionamento no pátio do prédio e salão de festas com churrasqueira. Contato com Rangel. O grande Rangel de Long Beach. Lá na Praia Comprida, grande Rangel, já fizemos uma regueira lá. Rangel FL. Um FL. @hotmail.com. Quantos mil ele quer? 110 pau. Tá bom. Rangel é feio. O que tu acha, Alcimar? Ah, bom, mas valendo, né? A condição hoje em dia tá complicada, situação hemisférica. Tá bêbado, Alcimar. O metro quadrado lá em São José. São José, metro quadrado, né? O cube, quanto é o cube lá? O cube? É. O cube dá 2,7, 2,9, 42. 2,7, 2,9, 42. Tá bom. Não passa disso. Barato, cube. 2,4, 4,9, 2,2. Certo. Não passa, é o pi. Mais uma venda aqui, o parceiro precisa vender a casa na Praia do Campeche, em Santa Catarina, Floripa. Como é que tá o clube lá, hein, no Campeche? Campeche é o 24/5. Como é que é, você, mano? Foi 4/5. O quê? 4/5. O cube? 4/5. O que é pra ele que ele não faz ideia. Só o cube interessa. Do que é o cube? 4/5. Não faz ideia do que é o cube. Metragem, falando da metragem. Metragem o quê? Metragem? O cube é o custo. É o custo da obra por metro quadrado. Exatamente, metragem. Então tá. Eu entendi. Porque ele disse a metragem, e a sigla é custo unitário básico, é isso? É, cube, é o cube. Quanto que tá o cube no Campeche? É isso mesmo, com a sigla? 4/5. Bom, então o cara quer vender essa casa no Campeche, em Floripa, o motivo é o seguinte, separação. Que pena. Não, aplaude. Não, aplaude. Ah, dependendo da separação, tem que aplaudir. Vai virar demente. Atenção, pessoal. A casa tem 4 quartos, 1 suíte, sala, cozinha e copa com móveis planejados. Imagina. Os caras planejaram tudo direitinho na casa. Que tristeza. Aí o Magrão chegou, ela tava com outro. Que será que a mina fez, cara? Ela tava com outro dos móveis planejados. Enfim, tem uma edícula com lavabo, fogão, a lenha, churrasqueira, uma cozinha, playground, garagem pra 3 carros coberta. O terreno tem 360 metros quadrados, é um baião. Casa mais ou menos 180 metros quadrados, tudo isso por somente 245 mil reais. Tá bom, onde é que é? Campeche. No Campeche? Bom. Enquanto um planejava os móveis, outro se movia planejando outras coisas. 245 mil reais interessados em encaminhar e-mail para vendocasacampeschesc@gmail.com, porque infelizmente não seria Campeche RS. Então tem que botar ali, vendocasacampeschesc@gmail.com. Apesar de ter muito gaúcho no Campeche. É verdade. Compraram todos os terrenos, não deixaram nada pra nós. É. Que mais tem o Campeche? É gaúcho e cocô de cachorro. Duas coisas tem muito lá. Vocês vão, cago todas as praias. Não, seria o contrário, o que tem muito lá, cachorro e cocô de gaúcho? É toda a mesma coisa. Mesma coisa. Gaúcho, né? E cocô de... Vocês dão risada, né, cara? Cocô e de cachorro e cocô de gaúcho é a mesma coisa, é isso que eu quero dizer. Mas vamos falar da February Fest, ô, né? Mir, tem February Fest. Tem Campestre no México também, cara. Porque tá bombando outubro, né, cara? Mas todo mundo só fala da February Fest. Ah, estão falando muito, né? February Fest, cara, não, cara. Não, parou agora. Parou com isso agora. É tudo confirmado. Não, cara. Não tem nada confirmado. Eu nem vou estar aí dia 10 de fevereiro. Não vou estar aí. Vou estar viajando, vou estar de férias. Não vai. Vou. A festa vai até tu, querido. Gente, olha só, tô aqui divulgando, deixa eu ver o que eu tô divulgando. A roda punk do Homem, depois do sucesso do Mosh do Potter. Cara, agora tem a roda punk, exatamente. O Mosh do Potter, como é que funciona? É um ser humano de 90 quilos se jogando em cima do asfalto. De crianças com 12 anos, 14 anos, que abrem pra pessoa. Pá, beijar o asfalto. Isso. Beijo a roda asfalto. Punk do Almir, como é que funciona? Todo mundo pelado, mão amarrada pra trás e dá-lhe pancadaria. Com a cabeça, ombro. Olha, isso aí vai dar uma pauleira, rapaz. Vale tudo. Vale tudo. Vale o que vier. O Potter já pratica mais de 3 meses já. Vai. Bombar lá na February Fest. Potter tá praticando. Não, tu não vai botar uma roda punk na minha festa de aniversário? É tudo, cara, tem momentos, interesse. Tem momentos. Mas é uma das atrações. É um cronograma. Caraca, é um planeta Atlântida praticamente. Exato, a festa. Começa meia-noite. Termina meia-noite. Um dia de festa, Almir? 24 horas de festa, em homenagem ao número 24, né? O número do meu magrinão. Que filho da mãe. Show do intervalo, só vocês pra me fazer dar risada, cara. Olha. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Obrigado pela sua audiência, pela parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Pretinho das 6 da tarde tem a telefonia Big da Milera. Moda está nas ruas e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, doutor Alceu. Doutor Alceu, hoje a gente se passou no horário aqui, doutor Alceu. Entrou muito tarde o show no intervalo das 6:30. Vamos tentar recuperar esse tempo aí. De qualquer forma, a gente tem que acabar o programa às 19, né, doutor Alceu? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. O senhor gostou da Copa em Porto Alegre, doutor Pedro? Pô, adorei. Vai ter um rebu, uma revolução em Porto Alegre pra sediar 5 jogos importantíssimos. Eu achei uma bosta, doutor Pedro. Que legal a sua honestidade. Sinceridade, doutor Alceu. Uma pessoa da sua idade tem mais o que dizer as verdades. Já pode dizer o que quiser. Vão ser 5 jogos, doutor Peter. 4 na fase primeira, aquela e uma das oitavas. É isso aí, doutor Alceu. Era isso, né? De bom, né, doutor? Olha, eu quero aproveitar pra dizer pro Lelê, tem que retirar a partir de agora aquele escrito que diz lá, Internacional, campeão de tudo, porque perderam a Copa das Confederações. Por que perderam? Existe algum documento oficial que falava que Porto Alegre... Não, mas essa questão é interessante, porque estão usando o termo perder. Mas eu quero saber o que existia do Inter. De oficial que a Copa das Confederações seria em Porto Alegre. Não existia nada de oficial, mas existia um indício forte de que seria. Tanto é que o comércio de Porto Alegre, todo o pessoal do comércio, da rede hoteleira, tá chiando muito por causa dessa perda da Copa das Confederações. O Alcimar, acho que pode fazer uma análise mais sóbria sobre isso. 27.2, comércio perdeu uma perda muito grave pra nós, complicado. Pra construção civil, pro construção comércio. Construção civil, comércio geral, 29.7. Isso afeta o desenvolvimento tremendo. Já fé, com certeza. 12.5 na vertical, mais ou menos, né? Certo. E tinha algum planejamento já de obras? Tinha planejamento, com certeza. Tinha muito planejamento, muita vida, né? Muita vida nisso. Vai ter uma decepção na gente, né? Qual é o setor mais afetado com a perda da Copa das Confederações? A pessoa mais afetada é a pessoa o do... Setor, o setor. O setor construtivo agrário, né? Construção agrária com modelamento da... Agrária. Cimento australiano, vai complicar. Eu ouvi um comentário de um economista. Eu ouvi um economista agora à tarde dizendo que Porto Alegre perde em torno de 30 milhões. Isso aí. Por causa de um jogo da Copa das Confederações que teria aqui, caso o Uruguai viesse a jogar aqui. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. O Palmeiras quer o Douglas e o Grêmio quer o Kleber, doutor Peter. Vai. E agora? 6 por 6 dúzia. É o Kleber, o centroavante, e o Douglas, o Douglas. É, o Douglas. No Havaí, o caçapa tá de volta, doutor Peter. Sabe qual é o time do Porã? Hã? Havaí. Só cai. Que é isso? Que é isso? Qual é o ator favorito do Porã? O Caio Castro. A cidade que o Porã mais gosta? São Sebastião do Caí. Era aí, pula pra perto. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Embora já tenha passado aí 4 dias do jogo do Inter contra o Avaí no Beira-Rio, eu esqueci na segunda-feira, cara, de mandar aqui uma vaia pro goleiro do Avaí, né? Que, pô, abusou. Abusou do tempo de reposição de bola, né, cara? 40 segundos cada tiro de cada reposição de bola, ele gastava 40 segundos. Que beleza, né, velho? Antesporte total. Falando em goleiro, o Wilson, o Muralha Wilson. Do Figueira, como é Wilson. Parecido com o Rafael Malenotti, vocês já viram, cara? É. Por falar em Rafael Malenotti, hoje à noite, no Opinião, em Porto Alegre, 20 anos, 1000 shows da Acústicos e Valvulados, promoção da Atlântida, vai estar lotado o Opinião. Imagina o Rafael Malenotti vai chorar pouco hoje de emoção. Deve estar chorando agora. Agora ele já deve estar começando a chorar, o Malenotti ouvindo o Pretinho. Compre ingresso e ganha o CD, cara. Isso aí. Grande presente. Posso dar um toquezinho pra quem não tá em Porto Alegre? Galera de Novo Hamburgo, Pelotas e Caxias, tem Nando Reis com o show aquele do Planeta. No mesmo dia. Não, meu querido. Novo Hamburgo é hoje da noite, Pelotas é amanhã e Caxias é sábado. Boa! Com o show Bailão do Ruivão, aquele que é os coros. CD ao vivo, o CD ao vivo do Planeta. O show do Planeta. Isso aí. Só mulher na plateia. Só mulher na plateia. 70%. É uma beleza. É uma beleza. Sábado tem Pretinho Básico na casa do seu ouvinte. Hora de divulgar o vencedor da promoção animação, Pretinho Básico na minha casa. Porque é muito legal isso, né, cara? É demais ir na casa do ouvinte, cara. É sensacional. Faço o Lelê sábado. Pode. Claro, Lelê. Boa! O Pedro Esmanioto vai também. O Duda Garbi vai também. Todo mundo vai. Estaremos neste sábado às 6 da tarde no bairro... Vila Nova. Cavalhada. Pedro! E é na Cavalhada Pilamora. Onde é que fica isso? É Zona Sul, é Zona Sul, Porto Alegre. Nunca ouvi falar. É num condomínio bem em frente ao... Bom, enfim, a gente vai divulgar. Vamos de novo em casa de ouvinte rico, cara. Eu me sinto mal em casa de ouvinte rico, cara. É melhor não falar o endereço. Não, mas aí tem mais comes e bebes. Fala o nome só. É no bairro Cavalhada, porque lá mora Melina da Rocha Mussi. Olha aí, Pedro. Melina, isso, para, Piangers. Para aí, meu. Já tem fotos? A Melina vai receber o Pretinho Básico na sua casa nesse sábado. A menina Melina. E você vai poder ouvir ao vivo em toda a Rede Atlântica. Muito bem, sensacional. Pode preparar o salgadinho, refrigerante. E por favor, faça também a mão de levar umas devassas pra gente. Nós queremos devassas na casa da Melina. Neste sábado, todo mundo junto, vamos abrir nossas devassas. Vassas, colocar suavemente no copo e apreciar aquela espuma cremosa. Posso falar minha favorita? Loura, gelada, gostosa. A devassa loira é maravilhosa. Mas a devassa... A ruiva. Ruiva. A ruiva. É a ruiva, cara. Deliciosa. Agora, a devassa índia é a melhor de todas. Não brinca, sério? É tem demais. A índia? A devassa índia, cara. Eu nunca tomei uma devassa índia. Quando eu vou pra qualquer cidade do Brasil, tipo Rio de Janeiro, Curitiba, que tem o boteco devassa... Aqui se faz, aqui se bebe. Aqui se faz, aqui se bebe. Pede um chopp da devassa índia. E você não vai se arrepender. Eu tive uma chance única na vida de tomar e não tomei. Me arrependi. Desperdicei a índia. Tem tipos de coisa. Então um brinde ao nosso lado descontraído, desencanado, despirocado. Um brinde, meu caro ouvinte, ao nosso lado devassa. E se beber, não dirija. Vamos ver aí, vamos dar uma girada aí. Vai aí. Alcemarzinho, vai. A gordura localizada não é um problema. Ah, não? Desde que seja localizada no corpo dos outros. Boa, muito bom. Vamos ver qual é a diferença de um camelo e um jornalista? Tempo. Porque o camelo consegue trabalhar vários dias sem beber. E o jornalista? O jornalista consegue beber vários dias sem trabalhar. a diferença dos dois. E-mail do Rafael Malenotti, torpedo do Rafael Malenotti. Sim, adivinha se eu já não tô às lágrimas. Sim, já estou às lágrimas. Valeu, Forão. Minhas velhas. Abraço pros dois caras que estão ouvindo, o Rodrigo Titerix, ou Titanic, lá do Figueirense, e também o pai do Pedro Ismanioto, que sempre me manda mensagem. Seu Ismanioto. Avaliando o filho dele. O seu Ismanioto. Meu filho está indo bem. O seu Ismanioto que largou em Santa Maria esses tempos a frase mais célebre quando olhou para Mauro Cupim, nosso violeiro. Olha, não é o momento. Não é o momento. Vai daí, não Lelê. É. Não, claro que não. Coisas pouco importantes. Na cabeça. Não, vai, Lelê. Coisas pouco importantes e que poucos sabem. Os destros vivem em média 9 anos mais que os canhotos. Ah, é? É verdade. Olha. No Antigo Egito, os sacerdotes arrancavam cada cabelo e pelo do corpo, incluindo cílios e sobrancelhas. Bicha! É o Rodrigo Santoro naquele filme 300, né? Ah, é verdade. Não tem nenhum. O que tu achou dele, Neila? Maravilhoso, bela atuação. Primeira atuação dele que ele fala alguma coisa além de... Isso aqui explica muita coisa, ó. Os ursos polares são surdos. Ah, surdo. Por isso que tu grita... Quando... Não! Eles comem igual. Eles comem igual. E aqui, ó, as leoas, em época de reprodução, copulam com todos os leões da manada durante 3 dias seguidos, sem comer e sem beber água. Leoas! Leoas! Leoas! Haja leão, né, galera? Sabe que o melhor das leoas é que depois de tudo isso elas têm que buscar comida pro leão. Sim. Sabe? O leão dorme 20 horas isso por dia. É... Aprendam com as leoas. Por favor. O Porã fala isso, depois fala, não, foi a batida, amor. Eu bati a cabeça. Aí eu tô meio diferente. Pois é. Vai, Porazinho. Não, quem não tem pra nós aí? Não quer ir? Tá na hora do Cid. Não, mas o Cid tem tempo ainda. É? Tem. Boa noite, Cid. Que diz, boa noite. Não, eles não querem que eu fale, é uma frase inocente. Não é inocente, não é inocente, cara. Não é inocente. Não é inocente. Então tá, não basta ser bota pobre. Bota no teu Twitter, vai, então, Cid, não basta ser boa pobre. Boa noite. Ah, vai, Cid, já, então vai. O rapaz da ponta que falou para que eu fosse... O rapaz da ponta? É, o rapaz da ponta sou eu, Magnata. Sou eu, Magnata. Eu sou o cara da ponta, vai ler esse troço aí. Lê esse bagulho pra nós ir embora logo. Ó, o solzinho tá baixando ali no rio. Puxa, mas que cara estranha você tem. Vambora, meu. Esse cabelo. Tá baixando o sol esse ali. Cabelo você cabelo não lava. Dreadlock, né? Cabelo dreadlock, Magnata. Você disse que ele não lava há 6 meses. Puxa, mas só deve feder. Fedor, como você aguenta aí do lado? De mar e de rio aqui no Riacho Ipiranga, eu tomo bastante banho ali. Eu não estou falando com você, eu estou falando com o rapaz de óculos ali. Mr. P tá aí? Quem é este jovem? E aí, Cléo? Ó, guerreiro, coisa linda falar contigo. Quem é você? Tá tocando uma suzeira aí, né? Sim, vai, espetacular. Bom. Ouvi dizer que iria vai entrar na programação Rio Grande do Sul. Valeu a semana em Floripa. Fazendo umas camisetas. Você aí, agora vai se meter também. Quem é este jovem? Este garoto? É vocalista da banda Irie. Não, ele é baixista. Baixeira. Vocalista é o Rô Conceição. Tá cantando muito, né? O Rô tá cantando o que muito. Você não ia ser vocalista com essa voz, né, cara? Porra, o meu sonho, tá ligado? Meu sonho, né, cara? Já até toco baixo pra contrabalancear a minha voz. Você engoliu alguma coisa que está com essa voz? Eu tô comendo muito a marmelada, cara. Marmelada cascão, né? Deixa eu mandar um abraço pro Malenotti aí, cara. Claro, cara. Malenotti tá te ouvindo aí. Você não quer calar a boca? Sem shows. Mil shows. Pô, Irieta, vai fazer 100 shows agora. Pô, demais, cara. Quem sabe você cala a boca para fazer o salmo. Cléo, muito obrigado. Grande abraço aí, tá, querido? Tá na hora da gente ouvir o Cléo. Cléo. O cara mandou eu calar a boca. Ô, Mr. P, dá nele, Mr. P. Ele fica só atrapalhando aqui, Cléo. Ô, Mr. P é o único cara que dá apoio às bandas catarinenses. Isso aí, cara. Vem amanhã de manhã aí, Cléo. Pô, amanhã de noite vamos estar aí. Não é de noite. Puxa, mas agora até você, Mr. P, vai se meter no assunto. Puxa, mas como Ô, Mr. P, desculpa você querer ser chato. Ô, Cléo, obrigado também pela participação. Cid Moreira, querido, boa noite, valeu, até mais. Vem aí a Voz do Brasil. Voltamos amanhã às 13 horas no Pretinho de sexta-feira para encaminhar o fim de semana. Obrigado pela sua audiência. Tchau.